Hits é personalidade, criatividade. Let's go, meu DJ. Let's go. Hoje eu só quero te amar. Eu estou louco por ti, cola aqui perto de mim. Quero pra você me entregar. Quero amar você essa noite, dizer tudo que está em mim. Sou moraz, eu quero nossa canção. Quando te ganhei eu vou curtir. Já vai ter tudo pra te encontrar com a equipe tentação, junto com os piratinhas, curtindo com seu amor. Já vai ter tudo pra te encontrar com a equipe tentação, junto com os piratinhas, curtindo com seu amor. Ela está de volta mais uma vez. Os Brothers. Hoje eu só quero te amar. Eu estou louco por ti, cola aqui perto de mim. Quero pra você me entregar. Quero amar você essa noite, dizer tudo que está em mim. Sou moraz, eu quero nossa canção. Quando te ganhei eu vou curtir. Já vai ter tudo pra te encontrar com a equipe tentação, junto com os piratinhas, curtindo com seu amor. Já vai ter tudo pra te encontrar com a equipe tentação, junto com os piratinhas, curtindo com seu amor.